E nesta fase do nosso programa, nós estamos levando para vocês, ouvintes, aqui no programa Lux Esotérica, os nossos comentários sobre as cartas dos mestres de sabedoria, que estão colecionadas nesse livrinho Meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria, que tem 365 frases de sabedoria divididas, cada frase para um dia do ano, e os meses do ano estão divididos em 12 grandes virtudes que então agrupam estas frases. E estas cartas dos mestres, caros ouvintes, elas não são cartas psicografadas ou cartas que foram canalizadas. Elas são cartas reais. Muitas delas foram, inclusive, materializadas pelos próprios mestres e têm uma grande importância histórica. Tanto é que elas estão guardadas devidamente lá na seção de manuscritos raros do British Museum, em Londres, contendo cartas do mestre Moria, do mestre Kutumi e de alguns outros mestres. Cartas estas que foram enviadas, na sua maioria, para um dos discípulos do mestre Kutumi, que foi Alfred Percy Sinnett. Então, se algum dia vocês passarem pela cidade de Londres, ouvintes, não deixem de agendar uma visita ali no subsolo do British Museum, na seção de manuscritos raros, onde vocês terão a oportunidade de conhecer in loco, ao vivo, a maravilhosa caligrafia do mestre Moria e do mestre Kutumi. O mestre Moria, que sempre enviou as suas cartas com a tinta vermelha, e o mestre Kutumi com a tinta azul, escritas estas cartas de uma forma realmente que até hoje os especialistas têm dificuldade de compreender como estas cartas foram manifestadas, ouvintes. O termo que se usa para essas cartas não é nem materialização. Essas cartas foram, por assim dizer, precipitadas, ou seja, elas foram agrupadas nos seus elementos, e ao observar aquele papel de seda grosso, como é típico da região do Tibete, aparentemente a tinta está dentro do papel, ouvintes, como se ela não tivesse atravessado uma das faces para se localizar dentro do papel. Então, quando até recentemente um grande especialista, o inglês Vernon, ele fez uma análise de todas as placas fotográficas dessas cartas, inclusive observando as mesmas no microscópio, e o que foi descoberto é que, além de ter essa característica de que a tinta parece ter sido colocada dentro do papel, também se verificou que a tinta está disposta em pequenas gotículas que estão dispostas paralelamente, como se as cartas, para vocês terem uma ideia, no final do século XVIII, né, nos anos 1880 em diante, os mestres já usassem uma tecnologia semelhante à que nós temos hoje com a impressora jato de tinta. Então, esse especialista, o Arnon Vernon, ele disse que os mestres provavelmente escreveram essas cartas nas suas localidades no Oriente, e elas foram transmitidas como numa espécie de fax, né, psíquico, usando realmente seus poderes e por meio dos seus discípulos, e essas cartas então foram impressas aqui, impregnadas com o pensamento, com a caligrafia e as ideias dos mestres, e são exatamente estas cartas que nós estamos trazendo para vocês, ouvintes, realmente um material excepcional. Hoje em dia os mestres Moria e Kutumi são muito conhecidos do público, mas naquela época realmente não se tinha praticamente conhecimento nenhum a respeito desses mestres. E os próprios remetentes dessas cartas, os destinatários, aliás, dessas cartas, tinham dúvidas de que se tratavam realmente de seres do Oriente que estavam ali escrevendo. Mas nós vamos continuar, ouvintes, com vocês o estudo das cartas relativas à qualidade do equilíbrio, que se referem ao mês de novembro. Então nós temos aqui mais algumas cartas que vão, frases que vão finalizar no dia de hoje o nosso estudo das comunicações dos mestres sobre o equilíbrio. Vamos começar com uma primeira frase aqui do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: embora derrameis oceanos de lágrimas e vos arrasteis no pó, isso não desviará de um fio de cabelo a balança da justiça. Se quiserdes recobrar o terreno perdido, fazei duas coisas: a mais ampla e completa reparação, e devotai vossas energias ao bem da humanidade. Uma vez mais, retornamos, ouvintes, aqui no Ideário dos Mestres, ao grande princípio da lei do karma, a lei de ação e reação, a lei que dá a perfeita recompensa a todos os nossos atos. E só temos que, obviamente, concordar com o mestre. Não adianta, ouvintes, nós chorarmos, derramarmos lágrimas sobre o leite derramado, ouvintes, sobre a água que já passou por debaixo da ponte, porque tudo aquilo que nós lançamos no universo, ouvintes, nós não podemos realmente recuperar mais. Tudo, caros ouvintes, que nós lançamos, que nós semeamos, trarão mais cedo ou mais tarde as suas recompensas, trarão o seu retorno. E é isso, ouvintes, que é o karma. Então, a lei de equilíbrio, obviamente, que é a lei que nós compreendemos como o karma, caros ouvintes, que tudo traz na perfeita justiça, a perfeita justiça que regula o mundo. Então nós temos que trabalhar com essa lei, ouvintes, e se nós quisermos reparar alguma coisa negativa que nós tivermos feito, nós temos que seguir aqui o conselho do mestre: fazer a reparação daquelas pessoas ou daquelas situações que nós porventura tenhamos prejudicado, e também devotar, caros ouvintes, a nossa energia sempre aos nossos semelhantes, porque na senda do progresso para a espiritualidade, ouvintes, sempre o ser humano precisa se dedicar ao seu semelhante, precisa não focalizar mais o seu desenvolvimento em si mesmo, não desenvolvendo mais o egoísmo, mas sim, ouvintes, desenvolvendo por meio da caridade, por meio da assistência, desenvolver o altruísmo. O altruísmo é a grande característica dos seres espirituais. Não existe, caros ouvintes, não há como existir ser espiritual que seja egoísta. Os verdadeiros seres espirituais, eles doam tudo aquilo que eles têm. E se eles tiverem bens materiais, eles os dedicam à espiritualidade. Se eles tiverem conhecimento, eles se tornam professores, se tornam instrutores. E se eles tiverem sabedoria, ouvintes, eles se tornam mestres, se tornam gurus de seus discípulos, mas sempre imitando a divindade, imitando o sol que distribui diariamente a sua energia a todos os seres nesse nosso sistema, indistintamente. Não há outro caminho, ouvintes, a se seguir, e o caminho do equilíbrio sempre será esse, ouvintes, o trabalho pelo nosso semelhante. Então vamos a mais uma frase agora do mestre Moria, caros ouvintes, que vai nos dizer aqui o seguinte: os que se detêm, hesitam e são muito cautelosos antes de entrarem no espírito de um esquema inteiramente novo, geralmente são muito mais dignos de confiança do que aqueles que correm para todo novo empreendimento, quais moscas para um pote de leite a ferver. É o mestre Moria, caros ouvintes, o grande Shohan do primeiro raio, o raio, caros ouvintes, do poder, o raio da governança, o raio do militarismo. E nas palavras do mestre, caros ouvintes, ele nos exorta: dentro dessa qualidade do equilíbrio, jamais, ouvintes, nós devemos nos afobar, acelerar, caros ouvintes, nos apressar por qualquer coisa que seja. Pois, como diz a sabedoria popular, ouvintes, o apressado sempre acaba comendo cru e quente. E nos assuntos espirituais, às vezes, ouvintes, é a mesma coisa. Pois, se, ouvintes, aquilo que nós temos repetido tanto aqui para vocês, se no mundo da evolução espiritual não há saltos, não há espasmos, caros ouvintes, de progresso, se o progresso é lento, gradual e constante, mas sempre dentro de uma velocidade que aos nossos olhos parece lenta, ouvintes, então qualquer afobação, qualquer, caros ouvintes, correria realmente não pode levar a uma boa coisa. Então, sempre que se nos apresentam situações no nosso cotidiano, situações onde podem nos ser ofertadas opções, podem ser nos dadas condições para fazermos algo de forma apressada, corrida, e sempre, ouvintes, que nós fazemos coisas sem pensar devidamente, infelizmente nós caímos muitas vezes, ou na maioria das vezes, em erro. Porque, como nós já dissemos para vocês, ouvintes, a pedra de toque para nós sabermos, né, se um impulso que surge na nossa vida, ele vem do nosso eu superior, se ele vem da nossa realidade interna, ao invés simplesmente de ser um impulso da matéria, um impulso das emoções e às vezes também até um impulso da própria mente, pois tanto os impulsos materiais, emocionais e mentais, ouvintes, eles pertencem ao mundo efêmero aqui onde nós estamos encarnados. Então, todos os nossos corpos, caros ouvintes, mortais, que são o nosso corpo físico, o nosso duplo etérico, que tem energias físicas, mas que são invisíveis, o nosso corpo astral, que tem as energias e impulsos emocionais, e o nosso corpo mental concreto, ouvintes, que é a parte inferior da nossa mente, todos eles têm os seus próprios impulsos. E, na verdade, esses quatro tipos de impulsos, ouvintes, físicos, energéticos, emocionais e mentais, eles pelejam, eles brigam diariamente pelo ser humano. Então, quando nós nos sentamos e ficamos, ouvintes, silentes, nós podemos perceber rapidamente como essas várias vontades existem dentro do ser humano. O corpo físico pode pedir, para que nós o levemos para o banheiro, ou para tomar um copo d'água, para comer alguma coisa. Ou então começa a coçar aqui e ali, e o corpo físico, ouvintes, tem as suas necessidades. E também, ouvintes, o nosso corpo energético, porque há necessidades que nós sentimos que são puramente energéticas. Muitas vezes nós podemos estar num lugar negativamente carregado e o corpo energético quer sair dali. Ele quer ir para um lugar mais tranquilo, onde a energia seja melhor. E muitas vezes nós encontramos com outras pessoas e muitas vezes nós temos afinidades energéticas com essas pessoas e o nosso duplo etérico se sente bem. Nós ficamos, temos esse impulso de ficar bastante tempo com essa pessoa com a qual nós temos afinidade. Com outras nós temos pouca afinidade, ouvintes. Então, nós, com determinadas pessoas, com determinados ambientes, o nosso duplo etérico, ele tenta nos levar para lá e para cá para que ele se sinta confortável. E os nossos chakras, que são os centros energéticos, chakra é uma palavra sânscrita que quer dizer roda. Nós temos 7 grandes centros energéticos sobre os 7 sistemas, grandes sistemas de glândulas que nós temos no corpo. Esses chakras, ouvintes, são verdadeiras antenas de transmissão e recepção de energias. Então, em todo o ambiente, com toda a pessoa que nós nos encontramos, mesmo que nós não troquemos uma única palavra com essa pessoa, os nossos chakras, ouvintes, se comunicam com as pessoas. Esse é um grande princípio realmente esotérico, ouvintes. Os chakras se comunicam pelos seus próprios protocolos. Então, muitas vezes, nós temos simpatia por certas pessoas, antipatia por outras. Nós nos sentimos bem em determinados ambientes ou nos sentimos maus. Temos más impressões. E isso, ouvintes, são impulsos do nosso corpo puramente energético. O duplo etérico, ele pertence à nossa dimensão física. E o nosso corpo astral, ouvintes, ele tem os impulsos emocionais. Todas as motivações, ouvintes, da nossa vida se encontram no nosso corpo astral. Nós vivemos aqui na Terra, ouvintes, porque o corpo astral é quem espeta diariamente o corpo físico e faz ele se movimentar. Quando nós dizemos emoção, ouvintes, a palavra emoção quer dizer aquilo que movimenta, que cria movimento, que cria deslocamento. Então, quando nós acordamos, ouvintes, pela manhã, nós rapidamente nos recordamos de impulsos emocionais, de coisas que nós temos que fazer, ou se nós estivermos mal, né, fisicamente ou emocionalmente, nós sentimos dificuldade para levantar. Mas normalmente há aquele impulso, caros ouvintes, de sair para trabalhar, de levantar para ir para a escola, ou de levantar para realizar uma tarefa, para ir praticar um esporte, para ir para o clube, ou para cuidar da família. Temos que limpar a casa, temos que cozinhar, e principalmente nós nos recordamos que nós temos que levantar, ir trabalhar e ganhar o nosso pão nosso de cada dia. Então, todo dia de manhã, ouvintes, nós temos uma emoção, uma motivação que nos faz levantar. Se nós não tivermos, se nós estivermos tristes, e como nós estamos na época do inverno, caros ouvintes, mais esse frio que está fazendo em boa parte aqui do nosso país, fisicamente, ouvintes, não há incentivo nenhum para ninguém levantar da cama, porque a cama debaixo dos nossos cobertores e lençóis é o lugar mais aprazível para nós ficarmos nesse inverno. Mas é a emoção, ouvintes, que nos levanta e faz seguir adiante. Então nós temos que saber que realmente, na hierarquia dos corpos, ouvintes, o que movimenta o nosso corpo físico são as nossas emoções. Mas acima das emoções, ouvintes, existem os impulsos mentais, que são decorrentes dos estudos, do nosso processo mental, do nosso inconsciente, das informações com as quais nós municiamos a nossa mente, com a nossa educação formal, com a nossa educação humana e principalmente se nós tivermos uma educação espiritual, se nós tivermos realmente educando a nossa mente com informações espirituais. Então, uma mente forte, ouvintes, uma mente treinada, uma mente exercitada, ela pode controlar as emoções, ela pode prover as emoções com impulsos que conduzam as nossas emoções para um caminho correto. Os orientais, ouvintes, eles dizem que a emoção é uma ótima serva, mas ao mesmo tempo é uma péssima senhora. Então, se nós deixarmos as emoções controlarem, nós vamos sofrer muito. Então, ouvintes, a verdadeira intuição não é nada disso. Não é nada físico, não é nada energético, não é nada emocional e não é nada mental. A intuição, ouvintes, só pode surgir de momentos de profunda descontração, ou que também podem acontecer se nós as induzirmos por meio da meditação, por meio da concentração, com a prática do yoga, ou então em momentos, caros ouvintes, que nós estamos absolutamente despreocupados de qualquer coisa. Pois estar preocupado, ouvintes, é estar já ocupando previamente a nossa existência, a nossa consciência. Quando nós deixamos desocupada a nossa consciência, aí pode cair, ouvintes, uma pérola de sabedoria que vem da nossa alma, do nosso ser espiritual. E a grande pedra de toque, ouvintes, que nós estamos comentando, é que uma intuição, ao contrário dos impulsos mortais dos nossos corpos inferiores, a intuição permanece no tempo. Então, passado um dia, uma semana, um mês, um ano, ou até uma década, ou mais anos do que isso, ouvintes, a intuição, se ela for realmente espiritual, ela permanece sempre a mesma. Enquanto que os impulsos inferiores, ouvintes, do corpo, do etérico, do astral e do mental, elas mudam constantemente. O nosso corpo agora pode estar com vontade de entrar debaixo de um cobertor, a nossa emoção pode querer estar assistindo a novela que está passando lá na televisão, a nossa mente pode estar querendo assistir um filme, ou pode estar querendo ler um livro, um romance. Mas daqui a um dia, uma semana, ouvintes, os impulsos serão outros. As verdadeiras intuições, ouvintes, elas são as mesmas ao longo do tempo. Então, nós devemos sempre submeter os nossos impulsos a esse teste. Saber se eles duram, se eles perduram e, dependendo da duração, ouvintes, dos impulsos, nós poderemos claramente discernir uma coisa da outra. Então, a correria, ouvintes, jamais é adequada para o nosso discernimento, pois cada um desses impulsos tenta nos controlar e nos levar para lá e para cá, e infelizmente, ouvintes, aquele que entra na correria sempre acaba pagando o preço da falta de previdência, da falta de consciência, e acaba caindo, ouvintes, muitas vezes no erro. Mas, ouvintes, o tempo não para. Nosso primeiro bloco está terminando agora do programa Luxo Esotérica de hoje. Vamos fazer o nosso tradicional intervalo, agradecendo aí a maravilhosa audiência daqueles que nos acompanham ao vivo e de todos aqueles que estão nos acompanhando pelas gravações, pelos discos, a qualquer hora do dia ou da noite, da madrugada, na sessão de áudio da Levir, a loja esotérica virtual. Muitíssimo obrigado pela audiência. Faremos um intervalo, vocês ficam com o convite da Levir para vocês nos apoiarem, nos patrocinarem, e dentro de instantes voltaremos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, amigos e amigas ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muito gratos, como sempre, pela audiência, o prestígio, o carinho daqueles que nos acompanham ao vivo e a todos vocês que estão nos ouvindo pelas gravações no site da Levir e também nos discos que vão ser distribuídos com este programa. Muito obrigado pela sua audiência. Este programa está sempre dedicado à evolução espiritual daqueles que nos acompanham, trazendo sempre no espírito, ouvintes, de liberdade de pensamento, este material para a reflexão de vocês. Já falamos sobre a origem desse material, ouvintes, que vem diretamente dos mestres da Grande Fraternidade Branca, e certificamos, ouvintes, que são materiais originais, que realmente não passaram pela mente de quem quer que seja. São as ideias, as palavras diretamente escritas, diretamente do pensamento dos mestres. E isso, caros ouvintes, nos alegra muitíssimo nós podermos estar aqui ecoando para vocês estas vibrações que vêm de tão excelsas mentes. E a eles, de alguma forma, ouvintes, nós nos ligamos. Nos ligamos dentro deste grande trabalho, ouvintes, que é a evolução espiritual da humanidade. É o grande objetivo dos mestres que toda a humanidade, ouvintes, se reconheça realmente como unida na sua origem espiritual, de que todos os seres humanos se reconheçam como participantes da grande fraternidade da nossa espécie, da espécie humana, e também com todos os reinos que evoluem juntos conosco aqui nesse planeta Terra. A Terra, ouvintes, não foi criada exclusivamente para a nossa evolução. Muitas outras correntes de vidas paralelas às nossas habitam também esse planeta. Os demais reinos materiais, temos os reinos angélico, arcangélico e outras evoluções, ouvintes, que obviamente não são evoluções materiais, mas são evoluções espirituais, usam essa mesma orbe, esse mesmo planeta, para evoluir. Então, quanto antes os seres humanos estejam conscientes da nossa verdadeira natureza, tanto melhor. Porque aí, ouvintes, realmente nós poderemos acelerar ainda mais a nossa evolução. Mas vamos continuar, ouvintes, aqui os nossos estudos. Vamos finalizar. São as últimas frases aqui dos mestres sobre a qualidade do equilíbrio que está assignada ao mês de novembro. Então vamos aqui a mais uma frase do mestre Kutumi, que nos diz aqui o seguinte: nós temos de vos tornar e vós tendes de vos ver tal qual sois, e não como a imagem humana ideal que nossa fantasia emocional projeta sempre para nós em um espelho. É o mestre Kutumi, ouvintes, dizendo que para aqueles que entram em contato com eles, eles precisam, ouvintes, esclarecer na mente das pessoas o que são realmente os mestres de sabedoria. Os verdadeiros mestres, ouvintes, sequer pedem ou requisitam, ouvintes, que eles sejam chamados de mestres. Eles recusaram, ouvintes, essa terminologia quando eles foram indagados a respeito. Nós os assim chamamos porque é assim que nós os consideramos. E não porque eles tenham, ouvintes, se auto-intitulado mestres. O título, ouvintes, que o mestre Moria e o mestre Kutumi pediram para que lhes fosse assignado, era simplesmente de irmãos mais velhos da humanidade. Irmãos que têm uma evolução mais antiga. Irmãos que deram mais passos dentro da senda da evolução. E não, ouvintes, que eles se arrogam o direito de serem superiores, ou quando nós dizemos mestres, automaticamente nós criamos uma hierarquia de professores e alunos, de instrutores e instruídos, de professores e seus pupilos. E talvez isso seja uma limitação, ouvintes, das nossas mentes, que não conseguimos compreender os mestres de uma outra forma. Mas os mestres, ouvintes, na verdade, têm uma profunda identidade humana com todos nós, com todos os seres humanos. E eles preferem, muitas vezes, ouvintes, tratar a humanidade em sua coletividade. Até porque eles sabem muito bem que seres humanos individuais, cada um tem a sua idiosincrasia, tem as suas tendências, está mais ou menos evoluído, mais ou menos desabrochado dentro das suas capacidades. Então eles sabem que determinados indivíduos são mais complicados, são mais difíceis de tratar. Então eles preferem muito mais lançar as suas energias sobre a coletividade das almas humanas, a quem eles amam profundamente. Então, existe uma grande ilusão, ouvintes, sobre a verdadeira personalidade dos mestres. E então, essa frase, que obviamente tem a ver com equilíbrio, se não for estabelecida uma correta relação entre duas pessoas, obviamente que ela não será uma relação equilibrada. Então, se os mestres preferem nos enxergar como seus irmãos mais novos, nós também devemos adotar a mesma postura. Eles são nossos irmãos mais velhos, mas ao mesmo tempo e sempre, ouvintes, são aqueles que estão dentro de uma família. Eles jamais, ouvintes, se colocam como superiores. Se eles o quisessem, ouvintes, eles teriam todo o direito de fazê-lo, mas eles não o fazem. Então nós temos uma imagem muitas vezes fantasiosa e emocional, ouvintes, que o mestre aqui comenta a respeito dos mestres. Uma das fantasias, ouvintes, que se tem sobre os mestres é que eles são seres puramente espirituais, que estão flutuando nos planos espirituais e não têm qualquer contato aqui com o nosso plano denso, material. E isso, ouvintes, é realmente não é verídico. Na verdade, é o contrário, ouvintes. Todos os mestres da grande fraternidade branca possuem corpos físicos, ouvintes. Isso nós podemos afirmar para vocês peremptoriamente. Podemos realmente ser tácitos nesta afirmação. Porque o corpo, ouvintes, ele é uma necessidade para a nossa manifestação na terceira dimensão e assim o é também para os mestres. A diferença, ouvintes, entre os mestres, os nossos irmãos maiores, né, The Elders Brothers, como eles assim se colocaram, Vinícius. Para nós, que somos seus irmãos mais jovens, é que os mestres sabem perfeitamente paralisar o corpo, e não só um corpo, mas os corpos mortais, ou seja, eles sabem perfeitamente, através das técnicas de yoga, das técnicas de meditação, rapidamente eles põem os corpos em estado de suspensão, paralisando o corpo físico, repousando o corpo etérico e deixando, caros ouvintes, de lado as vibrações do corpo astral e do corpo mental. Eles se libertam totalmente, então, desse veículo limitado que é a personalidade. Pois todos os mestres, para existirem fisicamente, têm que projetar também uma personalidade, assim como nós a temos. E aí, quando eles estão nesses momentos de êxtase, que não dura, caros ouvintes, não menos do que algumas horas, e podem se prolongar, ouvintes, até por vários dias, né? E se tem dentro da literatura esotérica, da literatura teosófica, casos de mestres cujos corpos espirituais se ausentaram dos corpos por até meses para passarem por processos iniciáticos, para tomarem outros votos e galgarem outros passos, ouvintes, outros degraus da evolução. Quando, por exemplo, é citado nessa literatura, quando o mestre Kutumi ascendeu da sua quinta iniciação para a sua sexta iniciação, ele deixou o seu corpo físico paralisado e ficou durante mais de 2 meses sendo acompanhado por monges tibetanos, monges budistas, que velavam o seu corpo enquanto ele passava pelas iniciações e pelas experiências da sexta iniciação. E obviamente que quando ele retornou, era quase como se ele se reencarnasse no seu próprio corpo, depois de ter passado semanas, ouvintes, ausentes do seu corpo. Então, os mestres, ouvintes, a grande diferença dos mestres para nós é que eles têm a habilidade ganha, né, obtida durante várias encarnações de treinamento. Eles sabem paralisar o homem mortal e sabem viver como seres imortais, como seres espirituais. É isso que está faltando para nós, ouvintes. A maior parte de nós, inclusive, duvida, porque nós não temos ainda experiência nenhuma com isso. Nós, sinceramente, ouvintes, duvidamos, na maior parte das vezes, que exista essa natureza espiritual. Os mestres, ouvintes, eles são verdadeiramente doutos, são verdadeiros mestres nessa arte de paralisar o ser mortal e manifestar as suas características superiores. É nesse instante, ouvintes, de paralisação da natureza inferior que eles são os verdadeiros adeptos, que eles são os verdadeiros mestres da fraternidade, e é nesse instante que eles lançam dioturnamente as suas vibrações, não para os cérebros físicos dos seres humanos, mas para as nossas individualidades, para as nossas almas. O grande objetivo dos mestres, ouvintes, é despertar as nossas almas, porque eles sabem que o que resiste entre as encarnações dos seres humanos é a alma. Então é a elas que eles dedicam as suas vibrações. E se nós estamos aqui falando de mestres, ouvintes, se vocês estão aí ouvindo, é porque todos nós, enquanto almas, já estamos em algum nível em contato com eles. Provavelmente as nossas almas já obtiveram um contato com os mestres que nós, talvez, nas próximas encarnações, venhamos a ter aqui no plano físico. As nossas almas ouvintes já estão vendo, já estão ouvindo, já estão sentindo as vibrações dos mestres. E nós aqui, de alguma forma, estamos sentindo os ecos, estamos sentindo reminiscências, a nossa consciência já sabe, ouvintes, pois muitas vezes a nossa intuição pode nos dizer isso, que o caminho é mais ou menos por aqui, que alguma coisa, ouvintes, tem de muito profunda nesse tema dos mestres. E isso está acontecendo porque as nossas almas já estão completando, ouvintes, o que para nós ainda é artigo de fé, é artigo de desejo, é artigo apenas de aspiração. Provavelmente as nossas almas já estão preenchendo, já estão preenchendo as suas taças com a sabedoria das vibrações que vêm dos mestres. Mas vamos aqui a mais uma frase do mestre Kutumi, que nos diz: autorreverência, autoconhecimento, autodomínio. Repetindo, ouvintes, autorreverência, autoconhecimento, autodomínio. Só estas três coisas conduzem a vida ao soberano poder. Mas lembra-te ao mesmo tempo do extremo perigo da obstinação não regulada pelas três mencionadas qualidades, especialmente em se tratando de desenvolvimento espiritual. É um alerta, caros ouvintes, que o mestre Kutumi faz, porque essas três palavras, ouvintes, autorreverência, autoconhecimento e autodomínio, as três começam com esse, né, com essa raiz auto, que quer dizer em si mesmo, que quer dizer eu. E, ouvintes, há sempre o perigo do eu, o perigo do egoísmo envolvido. Então, quando o ser humano se auto-reverencia, ou seja, ele cultua o seu lado interno, quando o ser humano se autoconhece, ou seja, ele empreende uma busca de si mesmo, e quando principalmente ele tem autodomínio, ou seja, ele se põe em marcha para subjugar a sua natureza mortal, sempre, ouvintes, há a manifestação do eu, do ego, por trás dessas três atividades. E é justamente no ego, caros ouvintes, que está centralizado no plano mental, que ali, ouvintes, estão todos os perigos da senda que nós havemos de percorrer. O corpo, caros ouvintes, as emoções, as energias e a nossa mente, são a mente concreta, são, caros ouvintes, relativamente simples de se dominar. O grande obstáculo, ouvintes, a grande montanha de dificuldade, de verdadeiramente impossibilidade para nós atualmente de atravessarmos, é esse núcleo do eu que existe no plano mental, com o qual nós nos identificamos tão profundamente. Nós temos absoluta certeza de que nós somos a mente, de que o que nós conhecemos pertence à mente, e, de certa forma, há uma ilusão dentro de nós que não pode haver nada superior à mente. E é por isso, ouvintes, que Madame Blavatsky, no seu maravilhoso livro A Voz do Silêncio, ela alerta logo nas primeiras frases: a mente, ouvintes, é a grande assassina do real. E em seguida, após constatar isso, ela recomenda que o discípulo mate a assassina. E aí, aqueles que forem literalistas, né, ficarão preocupados, né? Como que nós vamos matar a nossa mente? O que que vai sobrar ali, ouvintes, para nós? Será que vai continuar alguma coisa depois que a mente for morta? E nós já tivemos aqui a satisfação de instruir os nossos ouvintes que no mundo do esoterismo, no mundo do ocultismo, morte, caros ouvintes, não significa destruição. Morte não significa término, não significa o zero absoluto, mas sim significa transformação. Então, nós devemos traduzir todas estas incursões literárias onde se diz morte, morrer, por um outro verbo, ouvintes, que é mais real e tem a ver mais com o verdadeiro sentido esotérico desse termo. Morrer, ouvintes, significa, na verdade, transformar. Porque nada, ouvintes, nesse universo pode cessar e nada, ouvintes, pode ser realmente criado. Nada se cria, ouvintes, e nada se destrói, mas sim tudo se transforma. É basicamente o enunciado de Lavoisier. No universo, ouvintes, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E morte, ouvintes, matar a assassina do real significa transformá-la. Então, o alto, caros ouvintes, deve ser empreendido, o autodomínio, a autorreverência, o autoconhecimento, sabendo que nós devemos estar observantes sempre, estarmos conscientes de que nós devemos tirar a energia desse eu para entrar por essa transformação numa consciência mais elevada. Mas vamos a mais frases aqui, ouvintes. Uma frase aqui que não está assignada a nenhum dos mestres, né? Mas está na coleção das cartas dos mestres de sabedoria, lá na página 190, que foi publicada no Brasil pela editora Teosófica. E esta frase diz o seguinte: a lei de compensação pode recompensar apenas aqueles que resistiram aos cruéis aguilhões dos desejos terrenos. Onde não há tentação, o mérito de resistir à sua fraca voz é nulo e não pode reclamar recompensa. Aí está, ouvintes, de certa forma, uma verificação, ouvintes, uma confirmação daquilo que nós temos dito, que apesar de nós estarmos no Kali Yuga, a era negra, caros ouvintes, a era de ferro, de chumbo, a era mais densa, mais violenta, mais difícil de se evoluir, ao mesmo tempo é também e ao mesmo tempo a época com maior resistência, com maior atrito. E por isso mesmo, ouvintes, aqueles que conseguirem evoluir nessa era de Kali Yuga terão méritos muito mais elevados. E essa frase do mestre nos confirma isso, pois obviamente que nós estamos num mundo de inúmeras tentações, de inúmeros prazeres, de inúmeros descaminhos, que se nós não resistirmos a eles, ouvintes, nós cairemos vala abaixo. E o mérito, caros ouvintes, do autodomínio é principalmente concedido pela lei do karma, que o mestre aqui designa a lei de compensação, aqueles que resistem às tentações. E em nenhuma outra época, ouvintes, há mais tentações do que neste Kali Yuga, esta era realmente pesada, esta era densa, a era de ferro, caros ouvintes, que nós estamos vivendo. Então, aqueles que obtiverem mérito nessa época, ouvintes, avançarão muito mais do que aqueles que progredirem na era de ouro, onde tudo vai ser mais fácil, ouvintes, haverá menos resistência, muitos progredirão, mas ao mesmo tempo, ouvintes, não haverá tanta resistência, tantas oportunidades, ouvintes, para enfrentar os problemas frente a frente como nós temos hoje. E vamos, ouvintes, à última frase deste tópico do equilíbrio, esta qualidade que foi assignada ao mês de novembro. E depois que nós a terminarmos, os nossos próximos programas se dedicarão à característica do mês de dezembro, que vai ser a perseverança, ouvintes, a qualidade do 12º mês do ano. Então vamos ler aqui e fazer um breve comentário, ouvintes, a mais esta frase do mestre Kutumi, que nos diz aqui o seguinte: por muito que sejamos capazes de fazer, só podemos prometer dar-vos na exata medida de vossos merecimentos. Merecei muito e nos mostraremos honestos devedores. Merecei pouco e só podereis esperar uma correspondente compensação. É o mestre, ouvintes, Kutumi realmente estabelecendo que com os mestres, os verdadeiros mestres da fraternidade branca, ouvintes, não há negócio, não há acordo, ouvintes. Eles não fazem favores, como o próprio mestre disse em outras frases. Eles realmente contemplam, ouvintes, e dão o devido reconhecimento aos méritos que nós obtivermos mediante o serviço, ouvintes, das causas defendidas pelos seres espirituais. O quão mais eficientes nós formos em nos auto-purificar, em nos auto-melhorar, ouvintes, e principalmente quanto mais ativos e quanto mais úteis nós nos tornarmos aos nossos semelhantes, provocando assim, ouvintes, a evolução da nossa espécie, da nossa fraternidade humana, tanto mais, ouvintes, os mestres poderão nos contemplar com instruções, com o seu treinamento, elevando ainda mais as nossas capacidades. Ninguém, ouvintes, vai conseguir nada dos mestres simplesmente pela adoração devocional ou simplesmente por chamar exclusivamente os seus nomes, por observar os seus retratos ou simplesmente, ouvintes, por um desejo que pode ser infantil de ser um dia educado, ter como tutor um desses mestres. Então os mestres estabelecem realmente, ouvintes, a meritocracia espiritual. Aqueles que trabalharem, aqueles que servirem, a esses, ouvintes, mais caberá então as recompensas. Então isso se encontra das mais diversas formas nas escrituras espirituais do mundo, e o mestre Kutumi, uma vez mais, ouvintes, coloca esta pedra fundamental do nosso trabalho espiritual, terminando aqui o nosso estudo sobre o equilíbrio. E convidamos a vocês, ouvintes, para nos acompanhar nos próximos programas sobre a última das características aqui das meditações dos mestres, que será a perseverança. E depois o nosso programa se dedicará a temas que vão ser sugeridos pelos nossos ouvintes. Já começaram a chegar as sugestões e estaremos convocando os associados da Levir para nos sugerirem temas para nós trabalharmos um tema no máximo em um ou dois programas, atendendo aí a grande demanda que os nossos ouvintes, que os associados e simpatizantes da Levir nos têm feito para abordarmos temas mais específicos e aí preenchendo, ouvintes, respondendo a curiosidade, a busca espiritual daqueles que estão prestigiando o nosso programa. Mas convidamos a vocês, ouvintes, para terminarmos aqui de forma espiritual esse programa de hoje, fazendo a nossa meditação final. Fechemos os nossos olhos. Uma vez mais, pensemos na tranquilidade, na paz, aquela paz invocada na meditação da paz do início desse programa, e sentindo uma vez mais o nosso batimento cardíaco, nos identificando profundamente com este ritmo que pulsa dentro do nosso ser. Visualizemos nos nossos corações a chispa divina, a joia inefável que repousa sobre os nossos corações. Que essa joia, ouvintes, brilhe. Que nós visualizemos a sua luz se expandindo pelo nosso ser, preenchendo todo o nosso corpo, interpenetrando toda a nossa natureza, se expandindo, iluminando ao nosso redor e principalmente o caminho da nossa evolução. Procuremos, ouvintes, nesse momento internalizar, compreender e realizar o sentido das palavras desse mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que esta luz e essa bênção que vem do alto e transmitimos do coração de Deus, passando pelo coração do grande mestre instrutor dos anjos e dos homens, pelas energias deste humilde sacerdote, ouvintes, enviamos essa bênção para todos vocês. Uma bênção de paz, uma bênção de amor, de fraternidade e principalmente uma bênção de evolução espiritual. Terminamos aqui o programa, ouvintes, e os deixaremos agora com a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM. Desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Aguardamos a audiência de vocês para os programas finais aqui dessa série de meditações das cartas dos mestres. E finalmente, ouvintes, nos despedimos de vocês com um forte, um caloroso, um fraternal abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.